Capítulo 17. A energia da presença. A quarta energia magnética do sucesso. Reflita nesta frase. Eternamente para sempre só existe o agora, o mesmo e único agora, o presente é o único que não tem fim. Há um velho ditado que diz: no dia de hoje é um presente, é por isso que lhe chamam o presente. Pode ser que isto soe simplesmente como palavras bonitas, mas é importante olhar a verdade energética nisso. Energeticamente criamos nossa realidade cada momento que vivemos. De fato, em termos de nossa criação consciente, nunca temos nenhuma outra oportunidade de fazê-lo. Isto é o que faz com que cada segundo seja tão precioso, tanto como um presente. O presente é nossa janela oportunidade. Abre nossas opções de escolher uma nova aproximação que fará uma diferença em nossas vidas. Esta é a maravilhosa energia magnética da presença, o poder de mudar nosso futuro. Cada segundo é um presente universal. Mas há tantos momentos que desperdiçamos, se o universo nos tem dado a bênção de um lindo pôr do sol, mas estamos muito ocupados para notá-lo. O universo oferece-nos outro presente, quiçá uma oportunidade para relaxarmos, mas pode ser que estejamos muito preocupados para fazê-lo, de modo que o atiramos também ao lixo. Um momento pode trazer uma oportunidade para divertirmos-nos com os amigos, mas estamos muito distraídos com o trabalho e outras obrigações, de modo que isto também deixamos passar. O que faria se repetidamente mandasses presentes a alguém e este os atirasse ao lixo? Certamente que deixarias de mandá-los. Cada momento que desperdiçamos é um ato de rejeição, uma brutal desestima de nossa própria vida, e o universo responderá ignorando nossos desejos. Mas se reconhecemos o valor de cada momento, se olhamos a beleza, a graça e a abundância que aí se oferece, dramaticamente mudaremos nossa energia agora, e alteraremos os resultados que veremos em nosso futuro. Muitos de nós passamos o tempo nos preocupando pelos eventos futuros, e ainda pensando nas dificuldades do passado. Mas que acontece quando nos queixamos a respeito do passado ou antecipamos o futuro? Simplesmente não podemos tomar a correta ação energética, mental e emocional se nossa mente se mantém saltando do passado ao futuro. Viajar agora. Muitas vezes, não sentimos nenhum desejo de estar no presente porque simplesmente não pensamos que é o suficientemente especial para que valha a pena lhe dar nossa atenção completa. Esta maneira de ver as coisas é simplesmente tempo empregado para esperar que chegue algo melhor. Vemos nossas vidas como uma série interminável de atividades medíocres e mundanas aspergidas com os poucos eventos de verdadeira felicidade. E enquanto esperamos que cheguem nesses dias grandiosos, vivemos com tédio e desinteresse do que passa a nosso redor, ou quiçá até com ressentimento e desgosto. Isto é o que eu chamo mentalidade suspensa, decidindo que a vida de cada dia não garante nenhum entusiasmo ou felicidade. Estamos simplesmente em pausa, suspensão, esperando por algo especial, isto é algo rápido, momentâneo, algo que nos tira de nossa inatividade. Algumas pessoas nunca nem sequer consideram ser felizes quando estão imersas em sua rotina diária. Enquanto, mantêm-se irritáveis, frustradas ou chateadas. Desafortunadamente, assim é como muitos indivíduos olham o mundo. Passam esperando até que algo melhor apareça. Isto pode se converter num forte padrão de vida que pode se estender por muito tempo, inclusive até décadas, olhando a vida só como um ônus. Que tipo de consciência miserável é o que isto pode criar e que tipo de realidade virá com isto? Se estás constantemente deixando passar e desvalorizando períodos significantes de tua vida, só conseguirás em retorno ser ignorado e desprezado. A rejeição de teu presente cria literalmente uma consciência de carência de tua própria existência. Deves perguntar a ti mesmo, por que tão frequentemente sinto que só passo meu tempo esperando, só me deixando levar por meus movimentos? Em qualquer atividade na que te envolvas, tens a opção de valorizar teu presente e criar aí uma energia positiva. Nesta escolha é onde as duas vibrações magnéticas de apreciação e presença se juntam para criar um brilhante centro de energia que muda tudo daí em diante. Este momento não é uma pausa insignificante no caminho para conseguir algo mais, é uma destinação atual em si mesmo, uma fonte de poder energético esperando por ti para poder se acender. A cada momento presente que chegues com uma nova percepção, uma nova maneira de ver as coisas, estás mudando tua produção de energia. E se optas por um ponto de vista honrável, cheio de amor e alegria, estás carregando esse momento com todo o teu poder de uma só vez. Não importa o que estejas fazendo, podes optar por ver valor nesse instante, ainda se só estás fazendo uma atividade mundana, como dirigir ao trabalho ou fazer uma das obrigações da casa. Este momento é verdadeiramente especial. É a porta ao reino energético e o único momento em que terás esta oportunidade precisa. Faz muito tempo, escutei uma maravilhosa afirmação de Louise Hay: o ponto de poder está sempre no momento presente. Quando estudas a ciência da energia e a criação de consciência, podes ver a verdade absoluta destas palavras. Não há solução no passado nem tampouco no futuro. O único momento que podes tomar uma ação energética real é agora mesmo, e encher teu tempo com melancolia a respeito do passado ou preocupação pelo futuro não é o tipo de opção que queiras tomar. Há um ditado muito divertido que diz assim: se tens um pé no passado e um no futuro, então o único que podes fazer é urinar em teu presente. É bem como queres tratar teu ponto de poder? Quando cuidas teu presente, não tens que te preocupar por nada mais, quando energizas com valor, otimismo, e apreciação, o resto cuidar-se-á por si mesmo, desenvolvendo-se em mágicas maneiras. Esta é a fonte energética de teu poder, de modo que é tempo de tomá-lo seriamente. As leis universais respondem diretamente à tua atitude com respeito à tua vida presente. Se podes deixar de preocupar-te pelo amanhã e focar-te na felicidade que procuras agora mesmo, isto assegurar-te ao futuro que procuras. Assim, deixa de esperar pelo evento especial para desfrutar de ti mesmo. A qualidade de teus dias não vem somente de atividades extraordinárias, desejos ou prazeres realizados, vem de dentro, de tua atitude e intenção. Não precisa só estar consciente do que experimentas, senão que precisas valorizá-lo. Recorda que teu poder de escolha te põe a cargo de tua atitude para a vida, seja a respeito de teu presente ou qualquer outra coisa. Se encontras a ti mesmo sentindo medo a respeito do futuro, afirma que podes deixá-lo ir em lugar disso optar pela confiança. Se tens melancolia pelo passado, também deixa-o ir, e retoma teu poder neste momento. O manter-te no presente é a máxima expressão de confiança, encontrar alegria no aqui e agora é a varinha mágica para a infinita felicidade futura. O ponto é que qualquer coisa que te afaste de valorizar este momento termina destruindo o valor do que está por vir. De modo que não empregues tua vida jogando o jogo de esperar, pensando que em algum dia próximo serás feliz, mas deixando passar a oportunidade de optar por isso agora. Toma o controle de tuas intenções e tua atitude imediatamente, e desfruta o presente. Traz valor e apreciação ao centro de tua mente e de tua vida. Não adies o potencial que tens pela paz, nenhum momento mais. Diário do Sucesso. Para poder manejar tua energia presente, responda às seguintes perguntas em teu diário. Faça este exercício frequentemente, especialmente quando sentes que as coisas estão saindo de controle. Que tipo de energia tenho criado ultimamente? Que tipo de pensamentos e emoções tenho neste momento? Tendo a reconhecer o valor de minhas atividades presentes ou vejo-as como um ônus? Quais são as consequências energéticas que isto pode estar criando? Que classes de conclusões posso fazer para poder ver as coisas diferentes e mudar minha atitude e emoções agora? Que é o que posso afirmar ou apreciar a respeito de mim mesmo ou minha experiência agora mesmo? Estás disposto a fazer o que seja necessário para experimentar apreciação e felicidade verdadeira no dia de hoje e parar de esperar que tua vida comece depois, quem sabe, muito depois? Talvez não o realizes, mas isto, agora mesmo, é o momento maior de tua vida. O agora é o momento de criação e oportunidade, a semente de energia de toda a tua felicidade futura. Não podes regressar e fazê-lo possível no passado, e não podes ir para diante e agir no futuro. De fato, a melhor maneira de assegurar as emoções de felicidade às que queres chegar, é as experimentando agora. Usa este momento para mudar tua consciência, energia, intenção, ação e atitude, e estarás fazendo tudo o que podes para criar um amanhã maravilhoso. O poder de cada um se encontra nos momentos mais simples, cada um dos quais te define. Tens que perguntar a ti mesmo, o que é que escolho agora? Este é o tempo perfeito e único tempo para tomar controle. Não enganes a ti mesmo, definitivamente podes fazê-lo. Já tens o poder, de modo que te concede o presente a ti mesmo. Afirmações para uma presença poderosa. Sempre uso tempo para ver o valor real no momento presente e a oportunidade em cada atividade presente. Este preciso momento cria o momento energético de minha vida. Escolho fazê-lo valer. Procuro alegria em minha vida agora mesmo e ajo para criá-la em tudo o que faço. Este é um novo dia, uma nova oportunidade. Posso escolher uma nova atitude agora mesmo. Desfruto o presente e confio no futuro. Vejo minha vida como uma aventura que crio em cada dia. Deixo ir a necessidade de preocupar-me pelo futuro ou reviver o passado. Desde agora me foco só no presente.